Oh yeah. Ah yeah. Oh. Oba lá. Oh yeah. Oh. Amor é ilusão. Casei com mulher de segunda mão. Fiquei na solidão. Amor é ilusão. Casei com mulher de segunda mão. Fiquei na mão. Porque qualquer mulher que já teve mais de um homem não se acostuma com um homem só não. Mas mesmo assim, amor, volte pra mim. Não me deixe assim, vagando nos caminhos espinhosos da vida. Sem amor, sem carinho. Amor, quero você. Sem cabacinho, quero seu coraçãozinho pra viver com carinho. Amor, você me avisou. Se eu casasse contigo, ia me dar dor do valor. Não ia me dar dor de cabeça, porque você foi arrombada na madrugada pelo canalha. Amor, agora você me abandona pelo mesmo canalha. O erro foi meu, casar com mulher furada e outro com meu. Amor, você me avisou. Se eu casasse contigo, ia me dar todo o valor. Não ia me dar dor de cabeça, porque você foi arrombada na madrugada pelo canalha. Não adiantou nada. Agora você me abandona pelo mesmo canalha. O erro foi meu, casar com mulher furada que outro comeu. Amor é ilusão. Casei com mulher de segunda mão. Fiquei na mão. Porque qualquer mulher sem exceção que já teve mais de homem não se acostuma com homem só não. Mas mesmo assim, amor, volte pra mim. Não me deixe assim, vagando nos caminhos espiosos da vida. Sem amor, sem carinho. Amor, quero você. Sem cabacinho, quero seu coraçãozinho pra me ter com carinho. Amor, você me avisou. Se eu casasse contigo, você ia me dar todo o valor. Não ia me dar dor de cabeça, porque você foi arrombada na madrugada pelo canalha. Amor, não adiantou nada. Agora você me abandona pelo mesmo canalha. O erro foi meu, casar com mulher furada e outro comeu. O erro foi meu, casar com mulher furada e outro comeu. Ah, oh!